É sempre muito bom para nós, não é? É realmente sentir que estas pessoas vivem bem e conseguem superar todas as nossas expectativas. Não é fácil também para elas, viveram numa época totalmente diferente da nossa, não é? E aquela velha tónica em que somos aquilo que comemos tem aqui muita força. É uma senhora que realmente a proteína dela é muito pouca, a ingestão proteica é muito baixa, é sempre magra, sempre, e tem mantido uma vida saudável. Portanto, aqui a alimentação com peso determinante para esta longevidade, é isso? E também aqui no respeito à alimentação que é dada aos idosos, há também sempre esse cuidado de os manter bem e saudáveis. Sim, isso é essencial, isso é hoje em dia é essencial, e mais nos idosos. É preciso ver que estamos a falar de pessoas que todo o seu organismo já não funciona a 100% e que temos de ter cuidados redobrados com toda a alimentação que lhe damos. Hoje em dia, a maior parte da alimentação que todos nós consumimos é exagerada no aspecto proteico. E esse é os grandes problemas que temos hoje em dia, da obesidade, do número de diabéticos que temos, o número de doentes hemodializados que temos, fazer diálise, os insuficientes renais que temos, todos esses indivíduos, a causa, se nós formos ver bem, a causa está na alimentação. Basta nós resolvermos os problemas alimentares para resolvermos todas essas doenças. Já não falando nas doenças cardiovasculares, que depois vem por acréscimo. Então, o problema está naquilo que comemos. E não haja dúvida que aquela velha frase, antigamente, que uma sardinha dava para três, é muito mais saudável que hoje, que se comem duas sardinhas cada vez.